Maceió, muito boa noite, Gol 1842. Perdão, senhor, foi sobremodulado. Pode repetir as informações? Copiado, Gol no 842, entre em contato com o Recife, estimando o Pouso 2245. Chamo mais próximo liberado. Obrigado, daqui a pouco.